sair, que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por aimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida escada, quem te me levou, roubou minha alma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Acabamos de escutar a voz de Filipe Azevedo, que ao vivo e no festival deste ano interpretou, e muito bem, diga-se, Há Dias Assim, a música com a qual venceu mais um festival da canção RTP, gravado então e concluído então este ano. Ora, a intérprete não ficou em boa posição no final, de facto não ficou, é um facto, mas venceu com todo o mérito. E então, acabamos então de escutar esta voz bem agradável de Filipe Azevedo. Vamos também escutar uma outra, embora seja mais antiga, de 1986. É a próxima música que se segue. Venceu o Festival da Eurovisão pela Bélgica. Já estão a ver quem é que estou a falar, não já? Sandra Keane com J'aime la vie. Foi esta música que venceu o Festival da Eurovisão de 1986 e é esta música que vamos ouvir a partir de agora. É a música que, digamos, reabre mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Des gens couper le dos, comme si la vie marquait zéro. Moi j'ai 15 ans et je te dis wow, wow, j'aime la vie. La vie, la vie, toute la vie. Il faut y croire, j'ai moi aussi des flashs, voir des insomnies. Mais on fait pas la division, j'aime l'horizon. J'aime la vie. C'est la vie. J'aime Com duas músicas que participaram no Festival da Canção RTP de 2010, mas que não venceram. A primeira é cantada ao vivo por Vanessa. O tema chama-se Alvorada. Logo depois, vamos ficar com um tema que, mesmo não tendo sido vencedor, acabou por ser gravado em estúdio. Estou a falar do tema de Catarina Pereira, Canta Por Mim. Era o tema que, pelo público, ia ao Festival da Eurovisão. Pelo público, era Catarina Pereira que vencia. A matosinhense seria, então, a vencer este festival da canção RTP. Não foi, foi Felipe Azevedo. Também já aqui ouvimos e, com todo o mérito, conseguiu. Vamos, então, ouvir estes dois temas. O primeiro é uma balada, Vanessa, com Alvorada. O segundo é mais mexido, sem dúvida. Catarina Pereira, então, que nos traz este Canta Por Mim. Já não quero mais, o poema acabou. Perdemos um sonho tanto que se amou. São palavras gastas ditas num momento de amor, paixão e sofrimento. Roubar o destino, encontrar esperança, encarar o mundo feito uma criança, entregar a alma, saciar meu corpo no meio da cama, tanto e pouco. Amor de voar, é A noite cai severamente se a guitarra na mão. Água e mel na voz seguramente vai pelas pedras do chão. Formosa mata a paz com seu trinar e dizem tocando que leva a voar em asas que as cordas dão todo e qualquer gingão. Meu fado é sua canção, canta por mim, viva da rua, não és de ninguém, só rires negando a quem te quer bem. Canta por mim também. Ficar com duas músicas, ambas do Festival da Eurovisão de 1982, que teve como vencedora Alma Nicola. Vamos ouvir primeiro, pela Bélgica, a intérprete Stella, Si tu es ma musique, e depois Arlette Zola, Amour on t'aime. São as duas músicas que vamos ouvir nesta edição. Esta música de Arlette Zola, tipicamente italiana, embora seja cantada em francês, mas é tipicamente italiana. A Itália que já não participa há muito tempo no Festival da Eurovisão. Ora, eis então as duas músicas que vão anteceder às minhas despedidas. Quando eu voltar já será para lhe apresentar o último tema desta emissão. Emissão de hoje do Histórias da Eurovisão, com música variada. Para descomprimirmos. Deverá também ser assim na próxima semana, mas logo se vê. Vamos então à música. Eu volto aqui a alguns instantes para as despedidas. Personne ne t'empêchera. chercher de l'or. On veut quitter sa patrie pour refaire son nez et sa vie. Il nous faut l'amour d'abord. Rossini ou Travolta. On peut faire de la vitesse, du yoga ou du business. Sans amour, ce n'est pas ça. Amour, on t'aime malgré nous-mêmes. Tu nous balances comme des voiliers aux quatre vents. Et quand bien même tu tiens les rênes, on se sent libre et l'on plane comme des então ao fim deste variadíssimo Histórias da Eurovisão. Vamos ficar, para finalizar, com a música Chacun pense à soi. Participou no Festival da Eurovisão em 2005, pela França, e a sua intérprete era Hortal. É desta forma então que fechamos mais uma edição do Histórias da Eurovisão, hoje com música variada. Na próxima semana, cá estaremos para ver. Vamos à música. Fique bem e até de hoje a 8 dias. Chacun pense à soi, comme s'il n'y avait que ça. Chacun mène à bien, que ce qui veut bien. Chacun pense à soi, comme s'il n'y avait que ça. Chacun mène à bien, que ce qu'il veut bien. On chasse de notre mémoire ce qui nous empêche d'y croire. qui veut grâce.